Mas é preciso acreditar que o tempo não vale acorrentar os pés. Mas é preciso acreditar que tudo vai mudar e arrumar os seus papéis. Eu sei que às vezes tudo nos parece assim tão triste, e que a televisão não nos consola o coração. Se a ansiedade lhe acelera o filme e o beijo não vem no final, me digo, a vida é uma montanha russa emocional. Acreditar que o tempo não vale acorrentar os pés. Mas é preciso acreditar que tudo vai mudar e arrumar os seus papéis. Eu sei que às vezes tudo nos parece assim tão triste, e que a televisão não nos consola o coração. Se a ansiedade lhe acelera o filme e o beijo não vem no final, lhe digo, a vida é uma montanha russa emocional. Em um planeta incendiário, seu maior adversário pode ser você. Quando se sente solitário, se julga um otário por não ver o sol nascer. Eu sei que às vezes tudo nos parece assim tão triste, e que a felicidade é como bola de sabão. Se a ansiedade lhe acelera o filme e o beijo não vem no final, lhe digo, a vida é uma montanha russa emocional. Lhe digo, a vida é uma montanha russa emocional.